ZYC 224. Rádio Cruzeiro FM 92,7. Uma emissora do Sistema Cruzeiro de Comunicação. O melhor fim de tarde de São Paulo está na Antena 1. De segunda a sexta, às 6 da tarde, Big Hour. Uma hora ininterrupta com o que há de melhor em música. Sintonize de segunda a sexta, às 6 da tarde. Big Hour, Antena 1. O melhor do jazz contemporâneo você ouve aqui, na Antena 1. Diana Krall, Diane Shore e B.B. King, Tony Bennett, dream a little, dream a me, Rod Stewart, just the way you, e muito mais. Tonight. Antena 1, a número 1 em música. Se você também quer saber o que só o Alexandre Garcia sabe sobre os fatos mais importantes da política e da economia, é só sintonizar a Antena 1 de segunda a sexta, às 7 da manhã. O presidente Lula, em visita ao Oriente Médio, fez uma declaração apoiando a criação... Direto de Brasília, Alexandre Garcia vai deixar você a par de tudo o que de mais relevante acontece no Brasil e no mundo. De segunda a sexta, às 7 da manhã, Alexandre Garcia. 10h02, hoje sexta-feira, 11 de fevereiro, um ótimo dia para você. The worries on your mind, you can leave them all behind. Antena 1, 10 e 11. What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over. Smiling so sweetly now. I hope that she'll be here much longer than I will. My heart loves her with every beat now. So fake cool and it should be over. 'Cause I long for a feeling of home. Voltamos em instantes na Antena 1, 10 e 14. Lojas Guaibim, você encontra os menores preços, os maiores prazos, as menores taxas e produtos exclusivos. Tá precisando de mesa? Na Lojas Guaibim tem. Tá precisando de sofá? Na Lojas Guaibim tem. Tá precisando de televisão? Na Lojas Guaibim também tem. E você ainda decide como quer pagar, através do Crédito Amigo, o crediário mais fácil da Bahia. Lojas Guaibim, sempre fazendo mais por você. Valença, Ituberá, Gandu e Cruz das Almas. O novo CD da Antena 1 já está à venda. Antena 1 Collection 2005, o melhor da programação Antena 1. Para ter o seu com segurança e conforto, acesse antena1.com.br. Antena 1 Collection 2005, mais um sucesso com a garantia da número 1 em música. Antena 1. Esta música é mais um lançamento Antena 1. É que a Antena 1 está sempre pesquisando novas músicas e novos músicos no mundo todo. A Antena 1 recebe antes os melhores lançamentos musicais das principais gravadoras. Por isso é tão bom ouvir a Antena 1. Tem novidades, músicas exclusivas e muito bom gosto. Sintonize a Antena 1 e ouça lançamentos musicais que ninguém mais faz. Antena 1, a número 1 em lançamentos musicais. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way. I miss you. If I can fall.

A música de Lou Rawls na Antena 1, 10h28. O governo pode aceitar algumas reivindicações dos estados na reforma tributária em troca do apoio para aprovar em curto prazo a unificação das leis do ICMS. A concessão foi admitida pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Segundo ele, o governo pode ceder em pontos como a alíquota mínima do ICMS. Outra exigência dos estados que seria atendida é o direito dos estados aumentarem em até 5 pontos percentuais a alíquota de itens como energia elétrica, combustíveis e telecomunicações. Um spray de cabelo com testosterona que ajuda a aumentar a libido da mulher apresentou bons resultados em uma triagem. O produto, produzido pela empresa australiana Acrux, foi inicialmente desenvolvido para mulheres que estão no período pós-menopausa. Porém, o spray acabou funcionando também para mulheres jovens com baixa libido. Novos testes, porém, deverão ser feitos para confirmar a tendência e verificar efeitos colaterais, como, por exemplo, o crescimento de pelos pelo corpo. Lojas Guaibim, você encontra os menores preços, os maiores prazos, as menores taxas e produtos exclusivos. Tá precisando de mesa? Na Lojas Guaibim tem. Tá precisando de sofá? Na Lojas Guaibim tem. Tá precisando de televisão? Na Lojas Guaibim também tem. E você ainda decide como quer pagar, através do Crédito Amigo, o crediário mais fácil da Bahia. Lojas Guaibim, sempre fazendo mais por você. Valença, Ituberá, Gandu e Cruz das Almas. Verão Light, Bonaparte. Verão Light, Bonaparte. Saladas, grelhados, Verão Light. Faz bem pro corpo, pra mente muito mais. Salada amarelo, amarcele, alonato. Salada Bonaparte, escolha o prato. Verão Light, Bonaparte. Verão Light, Bonaparte, Barra e Guatemi. Você não pode perder os comentários de Alexandre Garcia na Antena 1, de segunda a sexta, às 7 da manhã. A China estuda, com a Vale do Rio Doce, a criação de uma siderúrgica no Brasil. Porque não existe nada mais importante do que começar o dia bem informado a respeito dos principais fatos da política e da economia, no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, para a Antena 1, Alexandre Garcia. De segunda a sexta, às 7 da manhã. O melhor do jazz contemporâneo você ouve aqui, na Antena 1. Diana Krall. Diane Shore e B.B. King. Tony Bennett. Rod Stewart. E muito mais. Antena 1, a número 1 em música. O novo CD da Antena 1 já está à venda. Antena 1 Collection 2005, o melhor da programação Antena 1. Para ter o seu com segurança e conforto, acesse antena1.com.br. Antena 1 Collection 2005, mais um sucesso com a garantia da número 1 em música. Antena 1. Você não pode perder os comentários de Alexandre Garcia na Antena 1, de segunda a sexta, às 7 da manhã. A China estuda, com a Vale do Rio Doce, a criação de uma siderúrgica no Brasil. Porque não existe nada mais importante do que começar o dia bem informado a respeito dos principais fatos da política e da economia, no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, para a Antena 1, Alexandre Garcia, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Thank you. because I think about you, baby. R$10,55, até aqui você teve a companhia de Ademir Budoya. Na sequência, Fred Gomes e a certeza da melhor música sempre. Uma boa sexta-feira para você, um ótimo fim de semana. Antena 1. Antena 1, 11 horas. ZYC 224. Rádio Cruzeiro FM 92,7. Uma emissora do Sistema Cruzeiro de Comunicação. O novo CD da Antena 1 já está à venda. Antena 1 Collection 2005, o melhor da programação Antena 1. Para ter o seu com segurança e conforto, acesse antena1.com.br. Antena 1 Collection 2005, mais um sucesso com a garantia da número 1 em música. Antena 1. Lojas Grindin. Somente essa semana você vai poder comprar todos os modelos e marcas de DVD com preços sensacionais. Tem DVD a partir de R$259 à vista. DVD Philips com karaokê, apenas R$55 mensais sem entrada. DVD com microfone karaokê por apenas R$35,90 mensais sem entrada. DVD LG por apenas R$39,90 mensais sem entrada. Na Lojas Grindin, preço não se discute. Se a concorrência faz, nós fazemos mais ainda por você. Venha e aproveite. Semana do DVD. Lojas Grindin, sempre fazendo mais por você. Cartão BNDES Caixa facilita a vida das micro, pequenas e médias empresas. Confira. Você pergunta, a Caixa responde. Meu nome é Jona Dark, moro em Cuiabá, Mato Grosso. O que, que o cartão BNDES Caixa pode me trazer de útil? Eu que tenho uma loja de material de construção. Quem responde é Newton Krieger, Superintendente Nacional de Administração de Cartões da Caixa. Olha, Joana, com o cartão BNDES Caixa, você pode realizar compra no portal de operações do BNDES, que funciona como uma loja virtual. Você vai ter à disposição uma lista de fornecedores cadastrados no site com seus catálogos de produtos. Além de adquirir os produtos pela internet, o comprador também pode realizar as compras diretamente com o fornecedor. E cabe ao fornecedor o registro da transação no portal de operações. Qualquer dúvida, comece com a Caixa. Ligue 0800-574-7474. Caixa, para você, para todos os brasileiros. Uh-huh. name will be seen. You can fulfill all your dreams. Party here, party there, everywhere. This is your night, baby, and you've got to be there. Well, this is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night, tonight, everything's gonna be alright. This is your night. Onze horas, 5 minutos. Bom dia. Você sintoniza a rede Antena 1, via satélite para todo o país. Você já sabe, a número 1 em música. Near the signs, wasn't right. I was stupid for a while. Swept away. Not only for a cruise. not only for a day. Waiting another day for the captain of the heart.